aumente o volume. Entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Aurélio Pan Gravações. A fábrica de sucesso. Vitor Santos, tocando pra gente aqui no Central do Forró. Pense no forrozinho bom. Lembrando a você que você pode participar com a gente pelo Ouvinte Central. É, ouvintecentral@rotmail.com, meu filho. @rotmail.com. Central do Forró, coladinho com você. Pra você que tá ligando o rádio agora, você tá na melhor sintonia, tá na número 1 da cidade. É, meu filho, tá cuim. Deixa eu aqui mandar um alôzão pra minhas rádios filiadas em todo o meu Brasil.

começa agora. Vai, mãe! Joga pra cima, melequeiro, nós temos uma ceia, pai. Racional, mãe, racional. Do Pedro Mata, todo mundo. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Já faz tempo que eu não vejo meu amor. Já faz tempo que partiu e me deixou. Atarantado, eu tô vivendo na saudade. Coração aperreado, machucado de amor. Atarantado, eu tô vivendo na saudade. Coração aperreado, machucado de amor. Aonde está você? Que eu chamo e não responde. Eu grito o seu nome louco pra te ver. Aonde está você? Eu sinto seu perfume. Eu morro de ciúme, já tô pra enlouquecer. Vem ficar comigo, volta bem depressa. Eu fiz até promessa pra não te perder. Vem ficar comigo, me tira essa agonia. A vida é tão vazia longe de você. Faz tempo que eu não vejo meu amor. Já faz tempo que se foi e me deixou. Atarantado, eu tô vivendo na saudade. Coração aperreado, machucado de amor. Atarantado, eu tô vivendo na saudade. Coração aperreado, machucado de amor. Aonde está você? Eu chamo e não responde. Eu grito o seu nome louco pra te ver. Aonde está você? Eu sinto seu perfume. Eu morro de ciúme, já tô pra enlouquecer. Vem ficar comigo, volta bem depressa. Eu fiz até promessa pra não te perder. Vem ficar comigo, me tira essa agonia. A vida é tão vazia longe de você. Vem ficar comigo, volta bem depressa. Eu fiz até promessa pra não te perder. Vem ficar comigo, me tira essa agonia. A vida é tão vazia longe de você. A vida é tão vazia longe de você. A vida é tão vazia longe de você. A vida é tão vazia longe de você. A vida é tão vazia longe de você. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Boiada passando, a poeira subindo, vaqueira boiando e a morena sorrindo. A boiada passando, a poeira subindo, vaqueira boiando e a morena sorrindo. Tô nessa vida de gado, sou um vaqueiro campeão. Nordestino sertanejo, vaquejada é uma paixão. Já nasci predestinado, tô cumprindo uma missão. No lombo do meu cavalo, faço o boi beijar o chão. A boiada passando, a poeira subindo, vaqueiro aboiando e a morena sorrindo. A boiada passando, a poeira subindo, vaqueiro aboiando e a morena sorrindo. Na garupa do meu cavalo, vou te levar moreninha. Nós foge da vaquejada, lá pra de madrugadinha. Quando chegar no meu rancho, te levo pra camarinha. Daí eu vou ser só teu e você vai ser só minha. Boiada passando, a poeira subindo, vaqueira boiando e a morena sorrindo. A boiada passando, a poeira subindo, vaqueira boiando e a morena sorrindo. Oi! A boiada passando, a poeira subindo, vaqueira boiando e a morena sorrindo. A boiada passando, a poeira subindo, vaqueira boiando e a morena sorrindo. Tô nessa vida de gado, sou um vaqueiro campeão. Nordestino sertanejo, vaquejada é uma paixão. Já nasci predestinado, tô cumprindo uma missão.

deixa a sanfona pra quem tem o fio do mole, só sobe com o champanhe pra perder o trabalhar. Firim, firim, firim, firim, firim, firim, firim, firim. Casa tem um sanfoneiro, todo dia o dia inteiro é o firim, firim, firim, firim, firim, firim. Perto de lá de casa tem um sanfoneiro, todo dia o dia inteiro é o firim, firim, firim, firim, firim, firim. Ela prendeu uns quatro pés de galinha e logo de manhãzinha começa a firimfufar. É um mungango rimuído da molesta gemendo e franze na testa e pecava pra tocar. Ruim que sol, ruim que sol, ruim que sol. Pega a incha de uborna, deixa a sanfona pra quem tem o dedo mole, só sabe puxar o olho pra fugir o trabalhar. Deixa a sanfona pra quem tem o dedo mole, só sabe puxar o olho pra perder o trabalhar. Firim, firim, firim, firim, firim, firim, firim, firim. Oh, tocando pra gente Forrozão Universitário. Tem isso também, né? Meu tempo não tinha esse negócio de forró universitário, não. Era o forró de Arlindo, aquele que puxava o fole, o caba dançava até o chinelo acabar, meu filho. Era um forró da bexiga. Quero agradecer aqui a você pelo carinho da sua audiência. E também o carinho da sua paciência por estar aqui no Central do Forró. Ô, meu filho, manda aquele menininho pra pedir música. Cadê ele? Ele tá por aí, tá? Tá? Coronel, bote uma música pra eu, bote uma. Ah, ele tá. Ele não me deixa quieto, não. Eita, menininho da brucuta. Coronel, bote uma música pra eu, bote uma. Bota, meu filho, eu boto uma, boto duas, boto três, boto quatro. Ui, vem, aguenta botar mais não. Vem, já tá, vem. Eita, não aguenta tá botando essas coisas mais não. Ô, Vitor Reinho, o Vitor tá botando tanta música, ele manda aplaudir, ó, pra cabeça de parafuso, como tá? Meu filho, tá chegando pra você agora, forrozinho do bom! Eita, solta o forró que é melhor, meu filho, a cunha! Entre lobos e vampiros, entre uivos e suspiros, há uma luta. Existe um amor contido, dois corações comprometidos, mas algo pode abalar. O amor de Brené é infinito, Eduardo é seu destino. O segredo. Se Eduardo é um vampiro, se Bela ficar em perigo, Jacob quer ajudar. Vocês! Depois que o beijo do vampiro aconteceu, quase que a vida ela perdeu pra ter a filha desse amor. E agora veio essa vontade. Sucesso do nosso CD Volume 27, pra você curtir de montão. Depois que o beijo do vampiro aconteceu, quase que a vida ela perdeu pra ter uma filha desse amor.